Futebol Clube do Porto vence o Campeonato Nacional de Basquetebol. Grande Prémio do Bahrein realiza-se a 30 de Outubro. E Nadal está na final do Roland Garros. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. Comece bem as suas noites de sexta-feira na companhia da Antena Web. Olá, eu sou o Diamantino Teixeira e às sextas-feiras conto consigo para uma viagem no voo noturno das 21 às 0 horas. Voo noturno, todas as sextas-feiras, entre as 21 e as 0 horas, aqui na sua Antena Web. De terça a sexta-feira, a Antena Web leva até si Musicália, um programa de variedades musicais. Cada dia tem um tema diferente, mas todos com o mesmo fim, proporcionar-lhe 30 minutos diários de boa disposição e de coisas novas. Musicália, de terça a sexta-feira, às 20h30, na Antena Web. Isto é Friday Night, o programa com mais ritmo e energia da Rádio Antena Web. Aqui tocam os grandes hits de dança dos anos 90 e as batidas do momento. Aqui toca a disco e a flash dos anos 80, as suas músicas e os ritmos do terceiro milénio. Isto é Friday Night! Nas noites de sexta para sábado, a partir da meia-noite e até às 2 da manhã, com Carlos Bonaparte, aqui na Antena Web. Boa noite. 3 anos envolvidos e o Rally de Monte Carlo vai regressar ao World Rally Car. A notícia foi avançada pela FIA, a Federação Internacional Automóvel, que deu conta não só do regresso do Rally de Monte Carlo, como também o regresso do Rally de Monte Carlo como prova de abertura para o ano de 2012. Assim, o Rally de Monte Carlo deverá começar, ou melhor, deverá acabar, entre os dias 21 a 22 de janeiro. Há muito que este Rally Monegasco não era prova de abertura. Em consequência desta entrada do Rally de Monte Carlo, está excluído o Rally de Abu Dhabi e adiado o Rally da Suécia para segunda ronda deste Campeonato do Mundo de Rally. O World Rally Car tem início precisamente em janeiro com este Rally de Monte Carlo. Quanto à prova portuguesa, o Rally de Portugal, que é a quarta prova deste World Rally Car, deverá ter início na última semana de março. Antes, e apenas a título informativo, irá ocorrer então o Rally de Monte Carlo, no dia 22 de janeiro, no dia 12 de fevereiro o Rally da Suécia, no dia 11 de março o Rally do México e depois no dia 1 de abril, ainda por confirmar-se de 1 de abril a 31 de março, o Rally de Portugal. A prova que se segue é apenas realizada a 29 de Abril, é o Rally da Argentina. Seguindo-se depois, no dia 27 de Maio, o Rally da Grécia, uma situação ainda pendente. No dia 24 de Junho será a Nova Zelândia, no dia 5 de Agosto a Finlândia e no dia 26 de Agosto a Alemanha. No dia 16 de Setembro a Inglaterra, no dia 7 de Outubro a França, no dia 8 de Outubro a Itália e, para fechar a prova, no dia 4 de novembro, a Espanha. Rafael Nadal qualificou-se hoje para a final do Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano 2011. Bateu em 3 sets o número 4 do ranking ATP, o britânico Andy Murray, pelos parciais de 6-4, 7-5 e 6-4. O tenista espanhol, que hoje completou precisamente 25 anos, bateu sem grandes dificuldades. O número 4, Rafael Nadal, foi decisivo nos seus jogos. Decisivo e direto. 6-4, 7-5, 6-4 foram os parciais de um jogo que, apesar de durar bastante, só o primeiro set durou mais ou menos 60 minutos, foi um jogo em que Rafael Nadal foi notoriamente superior ainda que Andy Murray estivesse a responder muito bem aos serviços de Rafael Nadal. Agora, o tenista espanhol, que é número 1 no ranking ATP, espera a decisão do encontro que opõe o número 2, Novak Djokovic, ao número 3, o suíço Roger Federer. Precisamente, o único, para além de Rafael Nadal, que desde 2004 ocupa o número 1 no ranking ATP. Antenoeb, desporto. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional de basquetebol pela 11ª vez na sua história e ao fim de 7 anos sem vencer este troféu. Hoje, a equipa do Futebol Clube do Porto venceu no Dragão Caixa o Sport Lisboa Benfica por 86-76, 4-3 no final dos 7 encontros. Este 7º e último era o decisivo. O Porto venceu os seus 3 primeiros jogos em casa e o Benfica respondeu da mesma forma, vencendo também os seus 3 jogos em Lisboa. Hoje, o encontro decisivo deu a vitória aos portistas, que assim conquistam pela 11ª vez da sua história este troféu. Quanto ao Benfica, foi do vencedor das últimas 2 edições do Campeonato Nacional da 1ª Divisão de Basquetebol. Aliás, o Benfica continua a liderar o número de troféus conquistados desde o princípio dos campeonatos, 22 no total. A FIA confirma, o Grande Prémio do Bahrein vai mesmo realizar-se. A prova vai ter lugar no dia 30 de outubro. Recorde-se que tudo começou quando, no dia 13 de março, a prova não se realizou. E tudo porque, no Bahrein, vivia-se uma enorme instabilidade política ou social que resultou em vários confrontos e na perda de várias vidas. Na sequência desses confrontos e do estado de emergência, entretanto, decretado no país, que acabou precisamente em maio, a FIA, a Federação Internacional Automóvel, decidiu adiar por tempo indeterminado a prova, que então acabara por ter lugar no dia 30 de outubro. Esta prova era a prova de abertura do ano 2011 do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Será uma das últimas que se irá então realizar. O Grande Prémio do Bahrein esteve mesmo em causa e por pouco ficou sem efeito, mas encontrou-se uma data, 30 de outubro de 2011. Em declarações a uma agência noticiosa, Azied Al-Zayani, o diretor do Circuito Internacional do Bahrein, diz que esta é uma grande notícia para o Bahrein, que é um país que passou por um período muito difícil, mas em que a estabilidade está de volta. Palavras ditas por Azied Al-Zayani, o diretor do Circuito Internacional do Bahrein, no dia em que ficamos a saber que o Grande Prémio deste país vai realizar-se ainda este ano, no dia 30 de outubro. Feirense, Gil Vicente e Atlético Clube de Portugal. 3 clubes que, esta semana ficamos a saber, serão promovidos aos escalões superiores. Mas quem são estes clubes? Um do Norte, um do Centro e um do Sul. Clube Desportivo Feirense, fundado a 19 de março de 1918, o ano em que terminaria a Primeira Grande Guerra Mundial. Numa altura em que o futebol, sobretudo no distrito de Aveiro, florescia a cada dia, o Clube Desportivo Feirense do Conselho de Santa Maria da Feira tinha como objetivo marcar a diferença. Aliás, parecia desde o princípio tal estar destinado. A equipa do Clube Desportivo Feirense, juntamente com o Beira-Mar, foi o clube do distrito de Aveiro que melhores classificações conseguiu na Primeira Liga. Lá chegaria e por lá ficaria por várias épocas. A última foi no ano de 1989. Jogava-se um campeonato a 18 clubes. A equipa do Conselho de Santa Maria da Feira não conseguiu melhor do que um 18º lugar. Desceu. Desceu, mas voltou à revolta. Os fugaceiros, tal como são chamados, estiveram por mais de que uma vez muito perto de regressar à Primeira Liga. A última foi no ano passado, em que quase fizeram a festa, mas foi o Portimonense que ocupou o lugar. Portimonense, precisamente, que este ano se vê novamente relegado ao segundo escalão. A equipa do Feirense regressa, mas não regressa sozinha. O Gil Vicente, vencedor da Liga Orangina versão 2010-2011, ficou com 55 pontos e assim quebrou um jejum de 6 épocas sem marcar a presença na primeira divisão. Foi fundado em 3 de maio de 1924. O clube da cidade de Barcelos desde logo conseguiu captar a atenção e a admiração de vários barcelenses. São chamados de gilistas, galos, enfim. Com uma alusão vivíssima ao galo de Barcelos e a Gil Vicente, o escritor dramaturgo. O Gil Vicente Futebol Clube, ao contrário do Feirense, foi relegado por uma questão de secretaria. Os gilistas acabaram em posição de manutenção no campeonato, mas porque utilizaram um jogador Mateus, angolano, a equipa foi relegada como pena para o segundo escalão. Tal como a equipa do Clube Desportivo Feirense, o Gil Vicente Futebol Clube esteve por mais de uma vez em vias de regressar à primeira divisão, mas por um motivo ou por outro, acabou sempre por não conseguir e, em certas alturas, esteve quase a lutar pela não despromoção. O Gil Vicente consegue, ao fim de 6 anos, o regresso à primeira divisão. É habitual o clube gilista manter-se neste escalão máximo do futebol português, sendo que as suas posições habituais são o 8º, 9º ou 10º lugares. O mais emblemático de todos será o Atlético Clube de Portugal, curiosamente o que foi fundado mais tarde, apenas no ano de 1942, já quase em 43, a 18 de setembro daquele ano. Foi a junção de dois clubes. O União Futebol Clube de Lisboa foi um dos dois clubes que integrou a junção para o Atlético Clube de Portugal. O outro foi um clube local de Alcântara. Alcântara, ora a terra do Atlético Clube de Portugal. Atlético que fez logo história. No ano de 1949-1950, ficou no terceiro lugar do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Só ficaram à sua frente Sporting Clube de Portugal e Sporting Clube Benfica. Atrás de si ficaram clubes como o Clube de Futebol Os Belenenses, um na altura recente campeão nacional, no ano de 1945-1946, e ainda mais atrás ficou o já então destacado Futebol Clube do Porto. A equipa do Atlético Clube de Portugal chegaria também a finais da Taça de Portugal. Por exemplo, na década de 40 chegou a 2 em 4 épocas. 4 ou 3, se tivermos em conta que na época de 1946-1947 não houve Taça de Portugal. Na época de 1945-1946, data em que já referi que os belenenses foram campeões nacionais, pela primeira e última e única vez na história, a equipa do Atlético chegou à final, tendo sido eliminada por 4-2 no dia 30 de junho de 1946, pela equipa do Sporting Clube de Portugal. No ano seguinte, ou na edição seguinte, em 1947-1948, a equipa do Atlético do Clube de Portugal perderia nos quartos de final com o Sport Lisboa Benfica por 2-1. Resultado pelo qual também voltaria a perder no ano seguinte, na época de 1949-1950, mas na final, também com o Sport Lisboa e Benfica. Nas décadas de 50 e 60, a equipa do Atlético do Clube de Portugal manteve-se na primeira divisão, mas na década de 70 acabou por descer, mais especificamente na época de 1976-1977, e nunca mais subiu. E se é verdade que, ainda agora, a subida do Atlético Clube de Portugal não representa um regresso à primeira divisão, representa sim uma subida inédita ao segundo escalão do futebol português, ou seja, ao futebol profissional. Um grande passo para o clube da Tapadinha poder, quem sabe, fazer história na época 2011-2012, regressando à primeira divisão. Antes do Atlético regressar, Gil Vicente e Feirense, dois ex-primodivisionários, regressam também e já a esta época. O Desporto Antena fica por aqui. Vamos voltar na próxima segunda-feira às 8 da noite. Fique bem e até lá!